isso veio pra ficar de vez dentro do que eu acreditava e absorvia do que sou eu. E tudo que eu escrevo, tudo que eu digo, de tudo que eu posso ser. Quando foi que isso veio me atrapalhar, feito alegria? Concerto.